Eu achei que eu tinha maturidade pra isso, eu não tenho nenhuma. 11 um pouquinho, te pego na sua casa, eu já tô indo, se arruma. Nós dois suados na cama conversando sobre a vida, sem falar de amor e beijo no rosto na despedida. Agimos com a maior frieza do mundo, achei que eu tava entendendo tudo errado, trai nosso combinado. Era pra ser só mais um rolê de boa, mas quando rola química a noite voa. Não tava nos meus planos outro convidado, mas o meu coração entrou sem ser chamado. Era pra ser só mais um rolê de boa, mas quando rola química a noite voa. Não tava nos meus planos outro convidado, mas o meu coração entrou sem ser chamado. Carol Soa, portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Eu achei que eu tinha maturidade pra isso, eu não tenho nenhuma. 11 um pouquinho, te pego na sua casa, eu já tô indo, se arruma. Nós dois suados na cama conversando sobre a vida, sem falar de amor e beijo no rosto na despedida. Agimos com a maior frieza do mundo, achei que tava entendendo tudo errado, traiu nosso combinador.